Dá licença. Oi. Muito prazer a todas as pessoas que me ouvem. Eu quero me apresentar, mas creio que talvez muitos já saibam quem eu sou. Amor, o amor. Quem vem lá quando eu chego, isso é o que menos importa. Vou tentar descrever, sou o que tanto conforta, que faz sentir calor, seja a temperatura que for. Uns me tem pela dor, outros por rancor. Eu aqui ou em qualquer lugar do universo, pensando nos milhares que ouvem meus versos. Toda vez que eu toco no rádio ou apareço na TV, eu sei que alguém tá começando a renascer. Fui criado pra ser a trilha sonora pro casal que pensa em se separar e agora faz as pazes por causa da minha existência. Eu falo alto e não me importo com minha aparência. Invado as casas, lares, escritórios, presídios e trago um consolo àquele que anda tão aflito. Chego no coração de uma mãe em desespero profundo. Calma, eu irei transformar o seu mundo. Eu sou o amor. O amor que liberta. Eu amei o mundo de tal forma que dei meu único filho. Eu sou o amor. Nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Eu sou o amor que te leva às alturas, é. Além das nuvens, pelos ares. Eu sou o amor que te restaura as estruturas. E a minha volta é certa. Quando as correntes estão sobre você, eu sou o que te deixo na obstinação de fazer. Como o nascer do sol, eu trago uma nova disposição. Eu renovo teu ser e moldo seu coração. Sei que muitos dizem não acreditar mais em mim, mesmo assim me fiz carne, sangue, carmesim. E pela humanidade fui até o final. Obedeci, pois por você sou incondicional. Eu estou no olhar, no gesto, no silêncio, no beijo. Basta você acreditar que eu estarei aí mesmo. Onde você acredita que pra mim não existe espaço, eu sou exatamente o que ocupa o lugar no vácuo. Eu sou como meu pai, sou masculino e feminino. Estarei desde o idoso até o mais menino. Eu fui o suspiro ao sexto dia antes do descanso. E como o vento estou em todos os cantos. Na alegria, na tristeza, na riqueza e no sucesso. Na incerteza, no descaso, no talentoso e no modesto. Pra mim, não há limites, padrões, exceções. Sou o mesmo de gerações e gerações. Sou benigno, livre, simples, sobrenatural. Eu curo, eu liberto, eu salvo e destruo todo o mal. E se você acreditar no meu poder, um vencedor invencível, eu farei de você. Eu sou o amor, o amor que liberta. Eu amei o mundo de tal forma que dei meu único filho. Eu sou o amor, o amor que conserta. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou o amor que te leva às alturas. Além das nuvens, é. Pelos ares. Amor de Deus, amor.